Temos um país no peito. Temos um país no peito. O país novo começamos. O Portugal da raiz. O Portugal que trava o desafio da nova fronteira. Esta terra que é feita de tanta terra, de tanto mar. Temos um país no peito. Um país que se solta nas ruas, nas praças, na festa de criar condições para continuar. Continuar o bom caminho. Estamos no bom caminho. No meio do bom caminho. Não podemos perder a oportunidade de ganhar a margem futura. Chegar a bom porto. Todos juntos. Obras como esta vêem-se agora em todo o país. Já não são promessas, já não são projetos de estradas, de autoestradas, de pontes, que eram só promessas e projetos de papel. É indispensável que os portugueses tenham a consciência da gravidade da situação para poder combater vitoriosamente a crise. Tem soluções para a crise. Podemos recuperar o nosso país. Podemos fazer de Portugal um país moderno e um país europeu. Não é tarde para o conseguir. Os portugueses têm a possibilidade de fazer essas coisas. Contra a corrupção no Estado e nas empresas, também contra o crime e a violência nas ruas. Os meus verdadeiros adversários não são os partidos da oposição. O meu verdadeiro adversário é o atraso de Portugal em relação aos outros países da Europa, atraso acumulado durante muitas décadas e que eu quero eliminar. Ah! Boa tarde, Paulo. Esta hora, na cidade do Porto, temos na Ponte da Arrábida já alguns abrandamentos, isto no sentido Porto-Gaia, já para sair da cidade do Porto em direção ao sul, já alguma dificuldade. Depois há passagem pelo nó de Bessa Leite, entre o nó de Bessa Leite e a Boa Vista. O nó da Boa Vista há trânsito lento no sentido Arrábida-Freixo. Via panorâmica para a Rua do Campo Alegre, para já não apresenta dificuldades, tudo muito tranquilo. Depois, restante via de cintura interna, há aqui alguns abrandamentos no, junto ao nó da Via Norte, no sentido Freixo-Arrábida. No sentido contrário, para já não há qualquer dificuldade. Há passagem pelo nó de Faria Guimarães, tudo muito tranquilo nos dois sentidos. Assim também há passagem pelo nó da A3 e A4, nó das Antas. O nó do Mercado Abastecedor não apresenta para já também qualquer dificuldade. A Ponte Freixo pode ser uma opção à Ponte da Arrábida, aqui sem qualquer problema para entrar ou sair da cidade invicta. E por fim temos a Avenida AEP, esta já com trânsito intenso nos dois sentidos, um pouco mais lento em direção. Ator num melodrama, num romance de cordel. Eu passo horas a fio a ensaiar um assobio que tu nunca me sorris. Vou escrever um poema, vou inventar um cinema, um filme com um final feliz. Vou dar a volta ao meu fado, vou me fazer engraçado para acender o teu sorriso. Vou dar a volta ao destino, vou até fazer o pino, talvez perder o juízo. Por ti sinto um arrepio, vou fundear meu navio no cais da tua indiferença. Faço tudo o que quiseres, até pesos e halteres, que isto é quase uma doença. Oh, sombra, cinza, solidão, por dentro da minha canção, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vou cantar muito baixinho, este tão forte fraquinho, que me faz correr por ti. Com piano e francês vou aprender a dançar. Vou comprar um papilon, rasgar noites de neon para acender o teu olhar. Dou um jeito no sotaque, que não sou nenhum basbaque, que não sou um gabiru. Aprendo a ter maneiras, canto em línguas estrangeiras. Oh, mon amour, I love you. Agora tenho um palpite, vou pertencer à elite de poetas e pintores. Mesmo sem ser o Picasso, vou melhorar o meu traço, hei de inventar novas cores. Quero pintar no retrato o teu gesto tão gaiato, tão suave como a brisa. Quem sabe se felizardo hei de ser o teu Leonardo e tu a minha Mona Lisa. Oh, sombra, cinza, solidão, por dentro da minha canção, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vou cantar muito baixinho, este tão forte fraquinho que me faz correr por ti. Teu amor é incerto e eu quero ficar mais perto do teu olhar tão distante. Vou quebrar esta lonjura, cavalgar a noite escura como um cavaleiro andante. Hei de ser um menestrel a imitar o Jacques Brel numa valsa sem ter fim. Vou-te ofertar minha lira, e mesmo que seja mentira, diz-me que gostas de mim. Oh, sombra cinza solidão, por dentro da minha canção, do ré mi fa sol la si. Vou cantar muito baixinho este tão forte de fraquinho que me faz morrer por ti. Lisboa, Terreiro do Paço, 21 de Abril, 1989. Aqui na Praça do Município se encontram 14 viaturas do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública, diversos homens na rua, diversos homens dentro das carrinhas. Encontram-se aqui também 3 viaturas blindadas com canhões de água. Enfim, é um ambiente de alguma tensão, mas também de alguma serenidade com os polícias do Corpo de Intervenção. 14 viaturas, 3 carros blindados com colhetas para deitar água. O Nuno Robi está na Praça do Comércio e penso que ele terá mais pormenores. É uma situação algo caricata. Há uns polícias que não deixam passar uns outros polícias. Ambos são da Polícia de Segurança Pública, com as fardas reconhecidamente comuns, aquelas fardas azuis. Há uns com bastões que não deixam os outros passar. Há alguma tensão, mas é muito pouco credível que o Corpo de Intervenção apareça aqui nesta parte do Terreiro do Paço. Para já, 6 membros da Associação Pró-Sindical da Polícia de Segurança Pública entraram no Ministério e eles querem, sim, ser recebidos pelo Ministro da Administração Interna e não simplesmente entregar a moção estratégica que saiu deste segundo encontro. Os polícias vieram desde o vosso contrário até aqui ao Terreiro do Paço pelos passeios, não interromperam o trânsito e encontram-se aqui da parte do parque de estacionamento. Não gritam, não dão voz a esta manifestação, marcam unicamente presença. Yeah! Stop it, baby. monoko pona botate pasina ko monoko pona zanga mwana e pasina ko monoko eh kasi lelo yawa yo kelinga imawa apesinga imwana ona pesa ye na losango Basusu bazanga bana e Basusu bazalina bana e Basusu basimba bampungo e Bo basuwa bana Basuwa kade Bana zwa yanga mwana e Jozenga bali Basusu bazanga bana e Vielleicht kommt auch mir ein. einmal einer und dann muss ich wissen, was ich tue. Und wenn er Geld hat und wenn er nett ist und sein Kragen ist auch werktagsfrei und wenn er weiß, was ich bei einer Dame schick, dann sage ich nicht nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, ja sicher wird das Boot am Ufer festgemacht. Aber weiter kann nicht sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte ja viel geschehen. Ja, da gibt es auch nur Nein. Nein? Jedoch eines Tages, und der Tag, der war blau, kam einer, der ich nicht war. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in der Kammer und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte und als er nicht nett war und sein Kragen war auch sonntags nicht rein und als er nicht wusste, was ich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Aber hielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht. Ach, es war der Boot am Ufer losgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste es doch once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, 'tis some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is, and nothing more. Yeah. Saudações Portugal, nós somos anónimos. Portugal continua a ser roubado. Portugal somos nós, e não esta classe política que tanto nos rouba e escraviza. Estamos fartos destes roubos e desta pouca vergonha. Não vamos hoje mostrar como estamos a ser enganados. Mas sim como acabar com o sistema que nos rouba para implementarmos um sistema mais justo. Sabem o que é a democracia participativa ou direta? É o atual sistema usado, por exemplo, pela Suíça, que dá ao povo o direito de agir ativamente nas decisões de Estado e tornar um Estado mais próximo das necessidades do povo, ao invés de defender os grandes grupos e os bancos. A revolução já está marcada. Se a maioria do povo não escolheu, os autoproclamados escolhidos não terão legitimidade. Como demonstrado, os militares defenderão o povo e a revolução irá acontecer no dia das próximas legislativas. Após a revolução, será nomeada uma Assembleia Constituinte que iniciará o processo de implementação da democracia direta. O povo terá finalmente o seu poder soberano e os políticos que tanto nos roubaram serão presos. Juntado a nós, juntos conseguimos. Partilha esta mensagem. Unidos por um, divididos por zero. Nós somos anónimos, nós somos legião. Esperem-nos. Теперь становитесь к штурвалу и держите курс вон на те яхты. А мы пойдем отдохнем. We're going to talk today about security holes in normal Windows end-user machines. And there's a wide variety of holes, starting from viruses, worms, backdoors, trojans, ranging all the way to different types of hacking, cracking, even to things like password problems. Now, if you think about the most typical problem that is going to hit the end-user today, it's going to be viruses. Viruses and network worms are typically arriving in email attachments. We've seen viruses for over 15 years now. The first were found in 1986. And over these 15 years, the total number of all known viruses has climbed to close to 60,000 different viruses. Although only 300 or 400 of the most common viruses are causing up to 99% of all the infections. So actually it's a very small group of viruses which are going around in the world. Some of those viruses become more widespread, some of them die out and become extinct. Now, viruses used to travel the world on floppies. Floppies are dying out and the internet has changed to become the choice for viruses. Email traffic is causing up to 90% of all the infections nowadays. And the problem really is not email, it's the email attachments. People are sending each other files, such as Word documents or Excel charts, or executables. And without knowing it, they are sending these files in an infected form, meaning that they are thinking they are sending out a clean file, but actually it is infected. Captain Bannister speaking, welcome aboard spaceship number 505. Let's hear him recite, Mary Had a Little Lamb. Gosh, Porter, you sounded awfully dismal. Snap out of it. Let's hear you laugh. Okay. A minute ago, I said the voter was still a comparatively young man. But that last laugh of his makes me wonder whether I might not have been wrong. Do you really feel as old as you sound? É loucura crer-te bem. Sou irmão da desventura. Tinhas razão, minha mãe. É loucura adorar-te, estar sedento de ternura, sem mesmo poder beijar-te. Chorai, chorai, guitarras da minha terra. Vosso pranto encerra minha vida amargurada. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calado. Hei de ser sempre teu, hei de subir e descer os degraus que Deus me deu. Adorada, serei louco, mas a loucura é bem pouco para o que tenho passado. Chorai, chorai, guitarras da minha terra. O vosso pranto encerra minha vida amargurada. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calado. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calado. Oh, pretty well. For instance, here's voters' imitation of a cow. And here's a pig. Oh, my God. Caixa de correio de 99999999999. Após o sinal, por favor, grave a sua mensagem. Para terminar, marque cardinal. Para cancelar, marque asterisco. We'll be right back. Transilvânia. Esse caso aconteceu num lugar mal assombrado, onde um vampiro morreu. Depois de 400 anos, talvez por obra do destino, no castelo do vampiro foi morar um casal e um menino. Toda noite o vampiro vinha matar a criação, rasgando o animal no dente, espalhando sangue no chão. A mulher chamou o padre pra benzer todos os seus. Padre veio e rezou, mas o homem blasfemou, pois não tinha fé em Deus. Uma noite chuvosa, o menino foi pra escola do Mobral, esquecendo o crucifixo, contra o rei das trevas e do mal. Meia-noite, que tristeza, lá pelas bandas do mangue, acharam o corpo do menino sem uma gota de sangue. Meia-noite no dia de São Jorge, em que o mundo vira maldição, apareceu o vampiro no meio do estrondo de um trovão. Matou o marido descrente, mas a mulher se defendeu. Foi com a cruz pra cima do vampiro, que virou morcego e desapareceu. Vivemos num mundo em mudança, um tempo complexo e cheio de interrogações. Basta só pensar nas mudanças em curso na CEE de que fazemos parte. É preciso competência técnica e capacidade negocial para defender os interesses portugueses. E tenha-se ainda presente os acontecimentos na Rússia, no centro e leste da Europa, com repercussões sobre Portugal. Pense nas mudanças que estão a ocorrer em África e na situação conturbada que se vive no Médio Oriente, onde não há ainda muito tempo se viveu uma guerra. Portugal não está imune ao que acontece nas outras partes do mundo. Não é tempo de entrar por caminhos incertos que não sabemos onde conduzem. Por aquilo que se conhece da situação internacional, é possível afirmar que passaríamos dias difíceis se voltássemos à situação de instabilidade política. Estamos como que a atravessar uma ponte, que tem numa margem a estagnação, a crise, e na outra, o desenvolvimento, o progresso, a prosperidade. Estamos a meio da travessia. Não vamos começar tudo de novo. Seriam anos perdidos. Thank you. simpática incontrarte.